soa sininho, você pede pão. Vamos fazer nossa festa, brincar na floresta, o sino da zã. Enquanto o sono não vem, eu sou o chapéuzinho, você meu galão. Preferido da minha estação, vou te sair.